Vovó, sempre quando eu ia dormir, o pai contava uma história. Conta uma pra mim. Tudo começou quando... Passou pra minha cabeça matar, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça roubar, mas eu não roubei. Título da minha vida é Frutos do Crime. Passou pra minha cabeça matar, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça roubar, mas eu não roubei. Título da minha vida é Contos do Crime. Contos do Crime. Proceder meu idioma, vocabulário da rua, aprendi muito no decorrer da vida, na minha sempre, sempre sem atravessar. Então me diga quem? Perguntas sem respostas, o crime faz discípulos que seguem ao pé da letra. Regra principal, manter distância da polícia, miséria, dor, desconfiança no ar. Perfil periférico, salve as demais quebradas, tantas famílias com problemas semelhantes. Crestes, escolas, emprego, coab, clima propício a tudo que é ruim. Periferia sempre foi forjada ao crime. Um pai problemático, uma mãe alcoólatra, um filho indesejado, um prato cheio pro sistema falso que manipula, rouba sua dignidade te enchendo de ódio. O meu pai me ensinou a não ter medo de nada que transite sobre a face da terra, jamais se curvar perante ao inimigo. Medo eu não trago comigo. Índice do crime, quem tem medo vive e pode dar o troco. No dia seguinte não quero mais, faço parte desse círculo. Não vou fugir, me esconder como muitos. Cusão, ladrão de varal que só paga pau. Brecha seguida sem perdão, então tô legal. Longe da função, com uma levada envolvente distraindo sua atenção. Pra quem sabe te roubar, te matar, ser um grande criminoso e entrar para história. Premeditar o meu fim, já vejo o trailer do filme, um curta-metragem. Dias de glória, eu quero mais que isso, não quero ser um cara de futuro sem um amanhecer. Eu quero ver o meu filho crescer e dar a ele tudo que eu não pude ter. Passou pra minha cabeça matar, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça roubar, mas eu não roubei. Título da minha vida é Contos do Crime. Passou pra minha cabeça matar, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça roubar, mas eu não roubei. De novo, meu pai e minha mãe me olham com desgosto, com a expressão de quem não vai mais aguentar. Sofrimento, parte 2, o mal não consegui sepultar. As gírias me atraem, não sou mais um ser novício. A vocação propensa pro lado maligno. Trocou manilha, velha procedimento do baralho, pra colocar ação ou pente entopetada. As cartas mudam de acordo com as circunstâncias. Ao ver meus manos serem assassinados, despertou-se a vingança. Fazer justiça, pais e mães ajoelhados, ser o destaque dessa cúpula com ódio armazenado. Não acredito na ocasião e nem na sorte. O verso da letra traduz o tema bacana, não temo a morte. Eu sou o pé desse quarteto, pois não uma figura e um casal de preto. Já em papo sopo, tigrão de montão moro, dando o maior calor, tô na febre, ligou. Não vou me adaptar com tipo atrasalado, talho. Currículo da encoia, miguelagem antiquado. Nosso passado sempre alcança nosso futuro. Atestado da incompetência, lemete do cúmulo. Ambição reciclável, lei do cão imperdoável, lado benigno submergido, afogado. Meu sonho de menor foi ter um plano nervoso que me oferecesse status de periculoso. Respeito é bom, um 5-7 audacioso. Quebraram recorde, vencer o jogo. Certo, errado, o que que eu tô rumando? Não vou me destruir, crime não é a rima do meu mundo. Eu descobri que o bem vence o mal. espanto temporal. Sopra minha cabeça, mata, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça, roubar, mas eu não roubei. Título da minha vida é Contos do Crime. Passou pra minha cabeça, mata, mas eu não matei. Passou pra minha cabeça, roubar, mas eu não roubei. Passou pela minha cabeça conspirar contra a polícia, que já matou mano demais, que destruiu várias famílias, que já lotou o bom pastor de vítimas inocentes, até que prove o contrário sem justiça. Milicianos, soldadinhos de chumbo, pagará por tudo, amanhã pertence ao mundo. Lembro dos manos fumando mescado, lembro dos grandes assaltos, eu lembro dos caras da antiga. 90% final. Pela manhã eu li a carta arremetida lá de Vila Branca. Meu truto encarqueirado, 5 anos de prisão. Resumiu o que leu na Bíblia. Tu colhes o que planta. Que perré, que depré, que saudades do mundão. Por onde anda Teneré, o bolso endinheirado. As 5 estrelas do manda-chuva artigado. De bad boy de ouro, o céu não tá azul. Sonhos e ganâncias não é pra qualquer um. Dizem que o sucesso, aplausos e parabéns. Depende da sorte, quem tem, tem. Ontem virei a página da enciclopédia sem resposta. Contos do crime. Sempre haverá uma história. Passou pra minha cabeça matar.